Grazie, Alberto. Controlli Salvador, boa noite, voa 1170, capturizando 1400 pés na saída pública. Essa 370, já não vai. 68, chamada 208. Controle, eu vou 1868, eu passo 1900, puta chama. Senhor, poderia fazer na proa de Aracaju para o voo 1868?